Corrigindo, é um Serra 76. Ciente do tráfego, ainda não visual, o Papá Rodolfo Lima. Michael Delta, voe direto, manda a ti, Michael Delta. Reduz a velocidade para 210 nós. 210 reduzindo, Leonardo 254, trip 5488, retração para sequenciamento, curva direita, proa 050, limitado localizador, trip 5488. Direita 050, limitado pelo Loft, 5488. Romeu Lima, visual com aeródromo. Afirmativo, senhor. Nome 286, bom pouso. 286, grato, Romeu Lima. 4. Xenemia 3140 para Petrolina, via Upper Zulu 20, nível de voo 340. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Na saída Momo, Flock. Acendo transponder 5145, controle da PR 1-20-8, a torre 1-18-6. Ativo da Bata, o tripal Romeu Lima. Afirmativo, você pode fazer o senhor. Momo com tradução Flock 10, esquerda Pan, transponder 5145, frequência 20.8, torre 18.6. Xenemia 3 no 4, protegimento correto, um parapuxo e estacionamento. Estado de chegada bom, desça para o nível 050, estou tímido no 09, vigilante. Índia November Mike, corrigindo em November Mike, tem livre pouso, pista 17, o vento 130 graus com 10 nós. Tem livre pouso 17, Índia November Mike. Bravo, passando farol da barra, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5 em relação com demais tráfego. Romeu Oscar Bravo. Golo 925, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limitado localizador, Golo 935. Direita 230, limite a lock, Golo 925. Direto pátio da Bata, o vento 130 graus com 10 nós, atento a obstáculos e aeronaves, reportando solo controlado, trio Papá Romeu Lima. Livre pouso na Bata, o Papá Romeu Lima vai reportar no solo. Parece minha torre, 1-18-6, ajuste no 09. 8-6-6-09, obrigado, boa tarde. Boa. 5, boa viagem. 251-3325, obrigado, bom TV. Estabilizado o localizador, Gona, 075. Operar de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, bom, obrigado. Drip 5488, desça para 2000 pés, informe o localizador. 2000, eu para trás, estabilizado, 5488. 25, desça para 3000 pés, ajuste 1099. 3000, 1099, igual 1935. 075. Vai dar assim, 1075. Número Mike, no solo 08, vai prosseguir Pat 5, no nome Mike. Livre até o Pat 5, então voltar a deixar na frequência livre. Índia November Mike. No 755, desça para 4000 pés. 4418, mantenha o ponto de espera. Espera. O Lima no solo ao 09, então boa tarde. Tô sim, pra baixar travado, vou no 075. No 075, tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, vou no 075. Delta, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, conexão aos demais tráficos, bom voo. Fique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para coordenação aos demais tráficos, bom voo, marque com Delta. Golo 925, curva a esquerda, pro 150, informe estável localizador. Esquerda 150, autorizado LS, gol no 95. 755, reduz a velocidade para 2100 nós. Certo, reduzindo. Faz a passagem do tráfego na curta autorizada ali e manter cabeceira 110, faz o 418. Com passagem aí, mantendo 0-4-1. Tem que acertar o localizador para o gol 925. Autorizado, informe no lock. Sim. Já está no localizador, o gol 925. Isso está para 2000 pés. 2000, não foi ILS, 5488. Complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, obrigado, boa tarde. Salvador, é o 35488, estabilizado no X-Ray da 10. Boa tarde, 35488, altímetro 1019, continue a aproximação, guardando a pista livre. 500 e 488. 2-2. Ou 2-2-3-1 não. 2-2-3-1 não prossiga. Código anal 1-1-9-0 para Barreira. Vai de copo. Tomando copo, 2-2-3-1. Salvador, voo 1-0-7. Lona 075, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, Lona 075. informação, emissor 3560. Tem essa informação, Quebec. 3560, boa tarde, essa identificação, autorizado chegada a Mali, desço inicialmente para o nível 050. Eu estou altímetro no 019, vigilante. 050, 819-3560. Posso dar de bala para o ITAP? Oi, ITAP. ITAP, obrigado. Gente. 4-1-8, decola 1-3, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde. Salvador, Boa Azul 4-0-4-1-8, decola da EL. Contrato radar, topo nível 360, perfil da EL. 360 da EL. Desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.019, 755. 755, curva à esquerda para 150, informe estado localizador. Esquerda 150, importante, está ativado. No 925, estabilizado, nem desce que foi 10. Completa de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, graças, vou 925. Salvador, está 3145 no portão 4, na ponte de entrada. 2000, para o Lopes. Paulo, está 3145. 3145, livre de sinais, chame táxi. Livre de sinais, táxi, 3145. Salvador, boa tarde, voo 925, passando em Via Serra, baixado checado. 25488 no solo 15, à direita na Delta, 1219, solo, boa tarde. 1219, boa. Voo 925, tá baixado e travado? Altímetro 1019. Baixado, travado, 19. Voo 925, tem livre pouso, pista no 0, vento 130 graus com 08 nós. Autorizado, pouso 10, voo 925. Vitor, livrando a Delta. Trip 5488, Alfa Kilo Pat 3, remota 06. Alfa Kilo Pat 3, 5488. Número 2 na aproximação, reporte passando Simbra, com trem checado, altímetro no 019. Portará, Alfa, 05. Simbra, baixado e travado, voo no 755. Vale pista livre, voo no 755. mandou 3145 pro táxi, tá com 106 a bordo. 3 horas e meia de autonomia, até na Guarulhos. 3540 táxi, Índia, ponto de espera chama Torre 18.6 e ajuste 1099. Ele está com via Índia, 18.6 no ponto de espera, 3145. Vento 120 graus com uma dúzia de nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, vamos notar aqui. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vou dar um vídeo. Sábado, 729 Juliette, informação aqui, está autorizado para o contato. 5729, Guarde para a cópia número 2. Muito obrigado, boa tarde. Passarei do 2231, é o solo? Chega, vai escutar. Passarei do 2231, já tenho pré-autorizado nível de voo 200, copia. Afirmo. Autorizado para Barreiras, via Whisky 42, nível de voo 200. Decolada 1-0, com primeira curva esquerda na saída Momo, transição do ATAP. Acione transponder 5163, controle APR 120.8 e a torre 118.6. Por favor, após Momo, dá pra, por favor, a transição, por favor? Momo VATAP. 200, pela Whisky 42, recordou no 0, curva esquerda, Momo, transição VATAP. E transpondo 5163, controle 1200.8, a torre 1120.6, passarei 2231. 2231 correto, chame para acionamento pushback. Vamos lá, passarei 2231. Vamos 3217, aguarde, cópia número 2. Vai passando 160. Padrão 18, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alternando 3325, boa viagem. 251-3325, obrigado, boa tarde. 29 cópia. Afirma. 30 para Confins, via Pesulo 16, nível de voo 360, decola da pista 10 com a primeira curva direita, na saída da El Leda após bridge, a cena transponde 5151. Controle a PR 120.8 e a torre 118.6. Autorizado no 3.0, decola da 10, é o dia da pista, eu pedi 1.6 para mim. Encontro o segundo transponder, controle 208, controle 118.6. Web 5729, atendimento correto, chame para acionamento e pushback. Já chama neste momento, cara, para pushback e acionamento, portão 02. Confirma o portão? 2. Web 57 do Jovem Autorizado, chame táxi. Autorizado, por chegar para a meta, encontrar a táxi de táxi. Nova, Salvador, boa tarde, eu estou na minha frente, somos 4, portão. 3, 1, 5, aguarde. Eu vou 9, 2, 5, alfa, de coisa dessa. Quanto é escuta? O objeto 6729 me escuta? Web 5729 me escuta? Aguarde só um instante para iniciar seu curso, para passar um tráfego da Gol à sua cauda. Aguarde só um instante aí. Tem problema, tá aguardo. 1925, ingresso na Juliette, seu portão 01 para portão 1, Gol 1925. Juliette, portão 1, Gol 1925. No 755, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, gol no 755. Repórter, sai Juliette no 755. Irmão. Escola no 1700, para no localizador. Porta lá. Comente. Caralho, após o gol. Ok, 2, o serão número 2 no táxi no setor, temos um maior jet aqui no 2 que vai executar simultâneo com seu tráfego. O 5729 é o solo voltando. Prossiga, senhor. Vai passar a cauda agora o 37800 da Gol, após o mesmo execute seu push simultâneo com a aeronave que está no 5, reporte pronto para o táxi. Simultâneo com 5, reportará após o Gol 5797, 2. Visando visual alto 3560. Confirme. Estabilizado visual com a pista. Pede aproximação, chame torre 386, bom pouso. 386, até mais. Copia. 3217, estou autorizado com fins via Zulu 16, nível de voo 360. Por causa da pista 10, com a primeira curva à direita, na série da L, Leda, após bridge, a série transponder 5154, controle opera em 120.8 e a torre 118.6. São 3217, protegimento correto, chame para posicionamento. Solo Salvador, voo 9077, formação Quebec, na posição 8, solicito autorização da Leão 380. Agora, aguarde cópia, voo 1077. Aguarde cópia. Voo 9755, ciente, aguarde, mantém instrução. Solo 37997 para o táxi, 102 a bordo, 3, 35 a perna da luz. Web 5729, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre 198.6, ajuste 1099. Índia Alfa no 09 na pista 10, ponto de espera, traz o lobby. Salve, Salvador, acelera 314, para o táxi 156 a bordo, salve, senhor, e alternando. Na 63 e no 4, siga o tráfego à frente, no ponte para a chama torre, no 8 e no 6, ajuste 109. 1018, ajuste, no gol, ponte 0, 18 e meio, Xanay 63, 14, ajuste 1019. Corrigindo, 1019. Gol na 755, após a passagem do Xané, ingresso Juliette, portão 03. Pode o Xané, portão 05, gol na 7. 077, copia. Prossiga, gol na 077. Na 077, autorizado, Galeão, via Pesulu, 1-0, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita. A série da El, Leda, pós-bridge. A série transponder 5162, controle a pele 120 decimal 8, a torre 118 decimal 6. 1077 autorizado, nível 360 para o Galeão, autorizado do 1-0, decola a pista 1-0 com curva à direita, siga da El, Leda, bridge 5162, transponder 1288 e torre 119, bono 9, 186, bono 9, bono 077. Gol 1077, o controle vai em 120, decima 8. 208, gol 1077. Corretinho para posicionamento, gol 1077. Chamada, gol 1077. Do relógio do banho da web, ali mantém cabeceira 1-0, Oxanay 6314. O vento para cheque 140 graus com 8 nós, reporte ao término, o Papal Teodoro. Liga para o Salvador. Decola os 3-0, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde. 9, boa tarde, calma, F7. Da El Leda, bridge. Radar, super nível 360, perfil da El. 360, quanto possível voaria Leda? Oi, Leda. Leda, 5729. Oxanar 6314, vento 130 graus, 1-0 graus, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, pista 1-0, Oxanar 3560, autorizado a ingressar a Juliette, portão 05, agilize na medida possível. Gol no 399, aguarde copo. Bom, mantendo 1500 pedras, estou altímetro no 019, prossegue visual, seguindo a nave Bravo, Kilo Whisky, Charlie 150. Gente. 3217, táxi via pátio, Índia no ponto de cara, chama a torre, 198, decimal 6, ajuste 1019. 1019, via pátio, Índia no ponto de espera, vai chamar a torre, 198, meio. São nível 050, vigilância, chegada amarela. Amarela, para 050, 406. Autorizado São Paulo, via Pesulo 16, nível de voo 360, decola da